O delegado Geraldo Evangelista fala à nossa equipe sobre as investigações em duas situações em que bandidos atentaram contra quatro pessoas, provocando ferimentos graves em todas. Os casos são o da dupla tentativa de homicídio na Avenida Tancredo Neves, no loteamento Universitário das Américas, na noite do último domingo, e também a dupla tentativa de homicídio registrada na Rua Pompeu de Toledo, na noite de segunda-feira, na região da Vila Borges. Confira a matéria. O primeiro diz respeito a um casal baleado na Avenida Tancredo Neves. Um ato ousado, uma atitude covarde. Os tiros foram pelas costas em um local escuro, sem possibilidade das vítimas se defenderem-se. Doutor, aquele casal tinha como objetivo o atirador tirar-lhes a vida, né? Com certeza, pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, a quantidade de disparos efetuados e a dinâmica em que ocorreu essa ação delituosa, isso dá a entender, em primeiro plano, numa análise ainda superficial, de que realmente o crime é de tentativa de homicídio, ou seja, a intenção, com certeza, era de ceifar a vida do casal. Já se obteve alguma informação a respeito de que veículo realmente foi utilizado? As câmeras de vigilância da prefeitura serviram para identificar esse veículo nas proximidades? Nós colhemos algumas informações preliminares ainda no local de que o veículo utilizado seria possivelmente uma motocicleta. Ainda estamos corroborando e confirmando essa versão. O ofício já foi solicitado, encaminhado à Guarda Municipal para que o Gabinete de Gestão Integrada nos encaminhe eventuais imagens das câmeras de monitoramento. E investigadores do GDE já estiveram no hospital onde essas vítimas estão hospitalizadas. Elas ainda estavam sob cuidados médicos, não tinham condições ainda de declinar quaisquer circunstâncias, mas aguardamos, inclusive, que eles se restabeleçam e venham à delegacia para prestar os esclarecimentos. Uma história bem diferente de mãe e filho baleados na Vila Borges, na rua Tenente Eduardo Almeida. Na rua Pompeu de Toledo, ali na Vila Borges, próximo ao CAIC. Sim, uma situação também que chegou ao conhecimento aqui da 6ª SDP. Na ocasião, mãe e filho foram baleados, o indivíduo teria chegado em uma motocicleta, o carona efetuado diversos disparos em direção inicialmente a esse indivíduo do sexo masculino. Segundo informações, a mãe teria entrado na frente dos disparos a fim de proteger ou defender o filho, acabou sendo alvejada. A mãe e filho foram socorridos ao Hospital Municipal. Segundo informações, o Estado ainda inspirava muitos cuidados médicos. Os elementos evadiram-se do local, tomando destino ignorado. E esses inquéritos policiais que apuram essas situações de tentativa de homicídio foram instaurados aqui pela 6ª SDP. Doutor, primeiro se começa investigando as vítimas, saber quem são, para ter-se ideia de quem poderia querer matá-las. Aí, no caso dos jovens da Tancredo, fica um pouco mais difícil porque, aparentemente, nenhum desabono nas condutas. Realmente, em relação a esse casal de jovens que foi baleado na Tancredo Neves, preliminarmente já havia sido checado os sistemas policiais, nada foi achado que justificasse essa conduta, algum tipo de desavença ou até passagens nos meios policiais. E essas informações acerca da motivação do homicídio serão melhor colhidas com essas vítimas. Já na questão da Vila Borges fica um pouco mais fácil. Realmente, no que tange à vida pregressa, o histórico de vida criminal, foi checado que a mãe possuía já passagens por receptação e tráfico de drogas, então já tem um histórico criminal que pode, em tese, justificar uma eventual desavença relacionada a esses crimes. E no que tange ao filho, ele também possui uma passagem, quando adolescente, pelo ato infracional de tráfico de drogas. Certo. As informações foram repassadas, como disse o delegado, o inquérito está correndo aqui pela 6ª SDP, ou melhor, os inquéritos são duas situações distintas, cada um dos inquéritos está sendo investigado por uma equipe do GDE, os procedimentos estão já em andamento, e se você tiver qualquer informação a respeito desse assunto, 197. Caso você não queira procurar diretamente o delegado, os investigadores, o balcão da delegacia, faça a denúncia anônima via 197. Uma pista que seja é importante para a gente dar a resposta que a sociedade precisa. Foram quatro tentativas de homicídio com o emprego de pistolas calibre 9mm, armas de grosso calibre, atiradores impiedosos descarregaram as armas. E se estas pessoas foram vítimas, você também pode não estar seguro. Até o presente momento, a polícia ainda não tem nenhuma informação sobre os atiradores em ambos os casos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.